A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros de que são foda que bate saudade. Ontem eu esbarrei com a amiga dela, que também é sua mulher gostosa. Diz que estátua também brigou e vai se vingar agora. E tu joga, e tu joga. Atenção, Jalina! Total, boa rocha! Eu jogo cocô, eu jogo, eu jogo. Eita, joga, eita, joga, eita, joga o bobô na piroca. Festival Mundial da Cachaça! Pô! Joga o bobô na piroca, eita, joga, eita, joga. A gente brincou, eu mandei ela embora. Ele já soltou na guimarães, saudade, ele só joga. Vai com a amiga dela, tem sua mulher gostosa. Depois o mandou me ligou. Atenção, Charina! Pô! Então joga, então joga, então joga o bobô na pira, então joga. Ele joga o bobô na pira, então joga, então joga, então joga, então joga. Joga o bobô na pira, então joga, então joga. Joga o bobô na pira, então joga, então joga. Joga o bobô na pira, então joga, então joga. Vai com a amiga dela, tem sua mulher gostosa. Atenção, Salinas, vamos tomar cachaça. Vá, vá. Joga o bobo na piroca, então joga, então joga. Atenção, então joga. Que show é essa aí, hein? Que swing. Então joga, então joga. Um abraço, meu parceiro MC do Juan. Na tua LX, repertório novo do LX. Ouvindo o Jaco Bobo na piroca.